Alô, Batidão Estrona, alô, DJ, alô, Dinho Alves. Olha só, virou uma rocha, papai. Agora eu que tô um nojo. Hoje ela tá um nojo, toda descarada, fazendo deboche para as recalcadas. Se mexer, tu vai tomar. Nem tenta copiar, dona da zorra toda na hora de balançar. Então senta na sequência, quica na sequência, desce na sequência. É muita malemolência. Desce na sequência, quica na sequência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemo. Então senta na sequência, quica na sequência, desce na sequência. É muita malemolência, desce na sequência, quica na sequência. Essa rocha vem. Hoje ela tá um nojo, toda descarada, fazendo deboche para as recalcadas. Se deixar, tu vai tomar. Nem tenta copiar a dona da zorra toda na hora de balançar. Então senta na sequência, fica na sequência, desce na sequência. É muita malemolência, desce na sequência, fica na sequência. É muita malemolência, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemo. Então senta na sequência, quica na sequência, desce na sequência. É muita malemolência, desce na sequência.